iniciando, Gol no 963. Pronto, no ponto de espera, 62, já não relacionando. 62, eu não observo a rolagem do Boeing da Gol após autorizado alinhar e manter ficha no zero. Alinhar e manter ficha no zero, 62, não relacionando. Romeu, confirma a autonomia. Baby Taxi, porta para ingresso, pista 1 no 7, na Taxiway Oscar, Alfa Juliette Romeu. Baby Taxi, porta 3, decolos 35, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Salvador, 54958, estabilizado no ILS. 54958, continua a aproximação, guardante está livre, altímetro no 0, no 4. Sim, altímetro no 0, no 4, 54958. 62, 1, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 050 graus, com 07 nós. Autorizado, 62, 1, pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter pista 1 no 7. Pouso autorizado, pista 1 no 0, pista molhada, com vento 050 graus, com 07 nós. Gente, pouso autorizado, sul 4958. Na 6211, decola os 37, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Rio 5973. Rio 5973, consiga. Lima, autorização, por favor. Primeiro horário do plano, Rio 5973. É, somente aos 1 da praça. Temos o plano sistema, aguarde cópia risco 973. 973, obrigado. Torre Salvador, eu passarei 2229, está estabilizado na final. Já passarei 2229, na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1-0 no 4. 1-0 no 4, aguardando pista livre. Alfa Juliette Romeu, como um helicóptero a 500 pés, próximo ao Alfa Tapuã, condição de manter a proa de decolagem até atingir no 1000 pés. Afirmativo. Pesar a decolada 1-7, o vento 0-5, 0 graus, com 0-5 nós, Alfa Juliette Romeu. No Solos 39 à direita, na Eco, na minha escuta, após prosseguir a minha Alfa, Kilo até o Pat 3, prevista a posição 03 Romeu do Pat 3, atento ao balizador. Gente, vai livrar na Eco, após Alfa, Kilo, Pat 3, posição a 03 Romeu, a 5-4-9-5-8. Passarei 2229, o vento 050 graus com 07 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0, pista molhada. Ciente, livre pouso, passarei 2229. Alfa Juliette Romeu, tem solo 40, assento o helicóptero à sua direita, mantém a proa até atingir o número 10. E após chama o controle 120 decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Alfa Juliette Romeu. Passarei 2229, no solo aos 43, ao liberar, próxima direita via Eco, chame solo Salvador no 21 decima 1. Livrando 211, passarei 2229. Papa Romeu, hotel Romeu Golfo, prossiga. Estava fazendo sobrevoo entre Itapuá e Piatã, a 500 pés na sua escuta. Cliente, mantenha o setor na escuta da torre e reporte para o regresso ao hotel Romeu Golfo. Reportará para o regresso ao hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Tá autorizado seu presente para reanimar, retorna, raposo. Presidente autorizado, cruzamento da final 1-0, nosso tráfego foi reportar, reporte na curta final da irmã. Reportará na curta final, Hotel Romeu Golf. Rio 5973, na escuta? Rio 5973, na escuta. Para a cópia, chame 121, décima 1. 121. Hotel Romeu Golf, prossiga. Vai permanecer sobrevoo na RMA aproximadamente 5 minutos. Sim, Hotel Romeu Golf, na escuta permanente. Escuta permanente, Golf. Hotel Romeo Golf já na final para pouso da Ringmar. Ciência Hotel Romeo Golf, reporte no solo controlado, vento em Salvador 020 graus 5 nós. Reportar a solo controlado, Hotel Romeo Golf. Rio 5973, bom dia, autorizada a linhagem de decolagem no zero, vento 010 graus, 05 nós. Alinha de decolagem no zero, 5973. Hotel Romeo Golf no solo 56, frequência livre. Rio 5973, decolado 258, chame o controle Salvador, 120.8, confirma. Muito obrigado, bom dia, 208, isso, 973. Bom dia. TAM 3517, a torre? Bom dia! O TAM 357 ainda não está pronto, mas meia minutinha. Tá fazendo agora, o TAM 3597. TAM 3597 autorizado, alinhagem decolar pistão no zero, vento variável com 4 nós. Alinhagem decolar pistão no zero, 3597. 3597, decolar 204, sendo controle Salvador 120, decimal 8, vamos ver. 1208, uma boa, 3597. Okay. Quanto espera pronto, gol, a 233. Gol 233, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento variável com 3 nós. A linha decola do ano zero, gol no 233. Salvador, Cidelão 9970. Cidelão 9970, para COP, chame 121, décima 1. Um 233, decolador 14, chame o controle de Salvador, 120, décima 8, bom voo. 08, bom dia, voo no... Sapatão, gosto que apagou, que liga essa na reportagem. Rio 5975, autorizado a linhagem de decolar pistão 10, vento 030 graus 03 norte. Angótico, Papa Golf, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papa para ingresso. Rio 5975, decolar 221, no chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, chamará, obrigado, bom dia. Mas, sim. Patangos, Papa Golf, autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, captura no site. Firmo, 3-5, captura. Gente, o Papatão Gosto, Papagolf, autorizado, decolagem pista 35, o vento variava com 3 nós. Caso receba notifiquez, um helicóptero a 500 pés no setor sudoeste não interfere. Salvador, bom dia, Gol no 649. Gol no 649, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso para informação, caso receba um Charlie 402 decolando da pista auxiliar no sentido 35, prosseguindo para o setor norte sem interferência, aguarde este livro. Gente, no 649. Pouso 649, eixo livre, pouso autorizado. Pistão no zero, vento variável com 3 nós, informo que está molhada a partir do segundo terço. Gente, pouso 910, gol no 649. Papatão Gosto, Papagol, decolar 226, chame o controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. 1208, bom voo, obrigado. Gol no 649, no solo 228, liberar via taxa e Foxtrot, chama o solo Salvador, 121, decimal, 1 novo. 201, bom dia. Torre, bom dia, Gol no 092. Gol no 092, bom dia. Continua a aproximação, confirme visual com campo? Ainda negativo. Tente reporte visual com campo, informo apenas uma camada na final da pista 1-0, chuva apenas nas vizinhanças e o ajuste 1-0 no 5. Pena 0 no 5 está visual agora com a pista, está a chuva sobre o marcador externo. Ciente avistado, fogo autorizado, pistão 1-0, vento variável com 2-0.